amiga. Mas só foi um momento de ilusão, loucura, desespero, obsessão. Perdão, mas como ela é sua amiga? Sou apenas carne, sou humano. Ela dia e noite me cantando, não resisti à sedução. DJ Serrão Macapá.com.br. O melhor da produção está aqui.